Com Samuel me identifico, levito até chegar no céu pra onde fico e demonstro minhas dores. Um beat de Nike no Eva, de sete notas, sete colores, com meus temores e meus amores. São minhas rotas de fuga dessa vida podre que nos suga e nos deixa de mau humor por uns instantes. Não é constante, deixo de lado o pessimismo, sem ele vou adiante. Vou radiante no meu quarto, de olhos fechados, respiração ofegante, vivendo o que entra em meus ouvidos. São bons ouvidos na minha concepção, segundos, dois mundos em um mundo de ilusão. Sem me perder na canção, me identifico na viagem, me vendo à margem dessa poluição que nos ataca por todo lado. E é por essa razão, bato no peito, sou do contra, meio bolado e perfeito. Em alguns atos, meu coração se despedaça e não acha o motivo de um olhar esverdeado que me ameaça. Por isso ataca, dando soco em ponta de faca. A vida é dura e a mão é fraca. Basta um momento de reflexão, encontra a cura para a alusão do que vinha ser um problema pra mim. Pois nunca vi nada demais, eu só jogar com dalsim. Fatos passados que não voltam mais, fatos presentes que me trazem a paz. E nem por isso me iludo com a letra rabiscada de exploro, me exponho a minha essência de tudo. Fatos passados que não voltam mais, fatos presentes que me trazem a paz. Me identifico com tudo, com a letra rabiscada de exploro, me exponho a minha essência do mundo. Como carranca que afasta mal olhado, eu só me vejo como um Marvin bolado. Mal amado não, mania de perseguição será? Quero afastar a solidão, mas a situação não ajuda, será? Ouço de longe uma voz aguda, que sempre soa na madruga, que pede para que eu levante. Modifique o semblante que carrego pela decepção, é fácil falar. Mas se põe então no meu lugar, vai entender o meu jeito de pensar e minha forma de agir. Mas eu não quero fugir para outro lugar, quero bater de frente. Se for preciso eu arrebento a corrente, passo por cima, vou além. Já cansei de dar perfect no que usando só. E não vai ser diferente daqui pra frente. Vou plantar minha semente, colher os frutos, mandar se foderem os putos. Amigos ou inimigos, tanto faz, porque às vezes vejo iguais. Como ódio e amor caminham juntos, tranquilidade e a dor, mero descaso e o valor que eu tenho. Mudo de humor como se fosse desenho, mas é a vida real em um momento banal, que descrevo em um verso como se fosse mudar o universo. Me identifico assim, sou viciado e definho, lendário como Kenshin. No fim da vida eu ver gravado no céu. Atos passados que não voltam mais, fatos presentes que me trazem a paz. E nem por isso me iludo com a letra rabiscada de exploro, me exponho a minha essência de tudo. Atos passados que não voltam mais, fatos presentes que me trazem a paz. Me identifico com tudo, com a letra rabiscada de exploro, me exponho a minha essência do mundo. Versatilidade, habilidade, amizade, exposta em versos, criatividade na extensão do universo. Sinceridade é meu teto em quatro letras, mas a beleza da cidade torna o meu cenário completo. Com a lealdade ao sentimento, transforma o momento eterno com calma. Preso em inferno astral, interno meu verso, cravo na alma. E assim já é, atos passados. Perfect.